Bendito seja pelo teu imenso amor. Bendito seja, bendito seja pelo teu imenso amor. Vida em meu viver, bendito seja por esta vida, bendito seja pelo teu poder, bendito seja pelo teu imenso amor, bendito seja, bendito seja pelo teu imenso amor.